Vamos embora, Chicana. Relembrando mais um grande sucesso. Essa dedica a todos os pais e aos bons filhos também. Vamos embora. Estúdio 3D e de gravações. Vamos embora. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe. E eu, quem sabe canta, vai! Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo. Aí o filho fala assim, ó: com meu peito cheio de saudade, relembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus. Mas eu sinto a tua presença em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está. E hoje estou mais crescido, tanto tempo já passou. Sempre vou levar comigo tudo aquilo que o Senhor me ensinou. Vai, vai! Meu filho, Deus que lhe proteja, onde quer que esteja eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, teu sorriso faz de tudo eu escanto. Aí galera, vai, vai, vai, vai! Meu filho, Deus que lhe proteja, onde quer que esteja eu oro por você. Que Deus o tenha. Aldino Evangelista, meu pai. Eita, saudade. Vamos embora. Nessa pegada aí vamos relembrar outro sucesso. Chicana.